Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar. Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Vai sem direção, vai ser livre. A tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás. Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar. Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar que você quer saber de verdade. Saber de verdade.